Artigos originais. A educação profissional básica na reforma da legislação federal, a trajetória normativa do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Modalidade Urbano, 2005 a 2011. Marta Leandro Silva, doutora em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Araraquara. Docente da Unesp campus de Araraquara. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Profissional e Tecnológica. Desenvolve pesquisas financiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/29754958798683883. E-mail martaleandro@fclar.unesp.br. Resumo. Este artigo abordar, no contexto de reforma da Legislação Federal de Educação Profissional pós-LDB 9394 de 1996, a trajetória normativa do programa federal denominado Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Projovem Modalidade Urbano, no período de 2005 a 2011. Articula-se a pesquisa financiada pela FAPESP, processo 2011-08456, sobre as políticas públicas de educação profissional e tecnológica no Brasil. Em bases metodológicas de pesquisa qualitativa em educação, especificamente, de pesquisa documental legal, o trabalho contempla a abordagem histórico-descritiva da trajetória de expedição a atos normativos do Projovem Modalidade Urbano situado no contexto da educação profissional e de demandas de planejamento cooperativo entre os Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego. Reporta-se aos artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, número 9394 de 1996 e do Decreto Federal número 5154 de 2004 concernentes à educação profissional básica. Cabe reconhecer a fragilidade de diálogo e os desafios postos para um planejamento intersetorial entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho nesse campo. Por fim, considera-se que o desenvolvimento de uma exitosa política pública para a educação profissional básica requer o reexame e a reformulação da legislação federal de ensino, bem como um planejamento conjunto para a elaboração e implementação de programas federais, a fim de identificar demandas atuais e prioritárias para a formação inicial e continuada de jovens e trabalhadores. Palavras-chave, Educação Profissional Básica. Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Projovem Modalidade Urbana, Atos Normativos. Ministério do Trabalho. Ministério da Educação.